Piscina 31125. Da 31125, decolada zona 8, chame o controle em 119, principal 35, morrou. 1935, obrigado, bom dia. Gente, hotel Juliette Sierra, vento 170 graus, 069, decolagem autorizada, pista 17. Daí, obrigado. Azul 5003 para o táxi, alternando São José do Rio Preto com 4 horas e 40 de autonomia, Honoré a bota. Exatamente o POB, está autorizado o táxi, à direita Índia, ponto história da pista no zero, chama a torre quando pronto, 1895, quem negar no zero, 95. Frente direita Índia, ponto história da 10, torre 1895, azul 5003, boa. Exatamente o POB, 5003, por gentileza. Fondo meia base. Spray Romeo, está autorizado a ingresso no Pátio 1, posição 04. Escuta, prossiga. Solicitar ingresso ao Pátio 1, posição 04, reporta a termo. Querendo ingresso, reporta lá no termo. Gol, é que sou eu, Romeu. 5, corredor, Axé, bom voo. Mil pés, Axé, 1935, o Hotel Juliette Sierra. Somos bom dia, Papa Romeu, Hotel Juliette Sierra. Romeu, Axé, Sierra, mantém 1 no mil pés, corredor, Axé. Mil pés, Axé, Sierra. O José do Vale da Tumanati, reporte livrando a CTR, hotel Juliette Sierra. E aí, vai chamar 20 horas, Juliette Sierra, 24 Sierra. Forme rota do plano de voo. Decola a partir da pista no zero, primeira curva direita, perfil de saída da EL, após voo a letra, posição Motiva, transição Motiva, Mike Oscatango, Victor Alfa. Transponder 5556, controle 1119, decimal 35. Autorização São Paulo Guarulhos, nível 360, conforme rota do plano. Decola pista no zero, primeira curva à direita, na saída da EL, Leda, após Motiva. Transponder 5556, o controle 11935, voo 1759. Seguimento correto, reporta a produção na posição 1 no Romeu, Pode 3, confirma? Afirmativo, vai parar. bom voo. Pela 35, bom dia, 3 baixo. Patrulhe, bom dia, azul 5003. 5003, contato a decolagem, submanter a nível de voo 340 via saída da EL. Só bateu 340 via da EL, azul 5003. Salvador, é o Golf X-Ray Romeo para informar o termo de rebote. Gente, bom dia. Vitória da Conquista, conforme rota do plano de voo, nível 180, autorizada. Decola da pista 0, primeira curva direita, perfil de saída Arlor, após voa Elefa. Transponha 5551, controle 119.35. Autorizado conforme 180, Vitória da Conquista, decolando da 10, primeira curva direita, perfil da Arlor, após voa Elefa. Código 5551 e o controle 1935. Beleza, transponha novamente 5551. 5551. Reporta, pronto. Confirma somente o pátio que se encontra? Modera pronto no pátio 4, tá? Gente, confirma apenas. A decolagem é a partir da 1-0, confirma? Afirma aqui, a gente vai ter que decolar da 1-0. E acordo com o plano. Gente, no pátio 4, para acionamento, chama a torre em 1-1-2-9-5. Passarela 2-2-2. Depois de acionamento, 2-9-5. Obrigado, vamos lá. 3125, chame Recife, na sequência 125, décima 1. 125, 1, 3125. Nível 360, decola a partir da pista 1-0, primeira curva direita, perfil de saída da EL. Após voa Lida, posição B10, transição B10 Bravo Índia Delta Eco Victor. Transponha 5561, controle 119.35. Autorizado, nível 360 para Porto Seguro, nota conforme, decola a pista 1-0 da saída da EL, da B10. Responde sinal 3, com controle. Regimento correto, reporta para na posição 02, gol 1649. Manete Serra, frequência livre. Chame o centro Recife 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. 25 1, alterne 3325, centro Recife azul 5003, obrigado, bom dia, feliz Páscoa. Comente feliz Páscoa, bom voo. GQE 1 no meu pé, solicita? É, 510 ao favor, solicita. Gente, 510. Confirma somente o prato que se encontra? O prato da base aérea. Ah, foi o prato militar ou o prato de autoridade? Prato militar. Gente, está autorizando o GQE 510, conforme a rota do plano de voo, decola da pista 10, primeira curva à direita. 510 litoral sul, em coordenação com a torre, em 118.195. O transponder aciona 0136 e o controle em 119.35. Transponder correção, 0135. Decola da 10 com curva à direita, vai cumprir o corredor conforme o plano, vai chamar a coordenada para a torre 118.95, o transponder 0135. E o controle 119-35, patrulha 07. Tem mais confirmando, patrulha 07? Afirma, senhor. Patrulha 07, apenas confirmando o POB no pátio militar. POB 04. Paracionamento no pátio militar, chama a torre, 118-95, o patrulha 07, para o microfone, POP 07. O patrulha 07 para acionamento, pode ganhar para a torre, 118-95, POP 04. Chama a torre. Para, 07. Torre Salvador, é o patrulha 07. Pastor 07, Torre Salvador. É o Patrulha 07, no pátio militar da base aérea. Solicito instruções para acionamento. Gente, Patrulha 07, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Para pronto para o táxi, no 07. 759, livre acionar, reporta táxi. Livre acionar, chama táxi, como 759. Patrulha 02, apenas confirmando, é o Papatango Yankee Zulu Fox. Patrulha 02, confirma o destino, a radial de distância ideal. Ok. Olá, bom dia, a gente está no parque 4, senhora, para o acionamento dos motores. Entre conexão com o pessoal de solo, sente do acionamento, reporte pronto para o táxi, parceiro 2223. Porta para o táxi, na sua frequência 2223. Salvador, bom dia, o Azul 2704, gente da Fox Trot 350, solicita. Azul 2704, autorizado Recife, conforme a rota do plano de voo, nível 350. Decola a partir da pista no 0, primeira curva à esquerda, Puca, Jama, Aracaju, transpondo 5560, controle 119, decimal 35. E aí, Papa Romeu Lima, Fox Trot Romeu, contato radar, 2 milhas após posição Conde. Voe proa de Cabelo para interceptar a chegada da Bonfio, QNH 1-0-1-5. Reporte no ponto ideal de descida. É corrigindo. Autorizado para o de Coral para cruzamento da terminal. Lima Fox Romeu. Na presença, de Coral direto, Lima Fox Romeu. Vai decolar da 1-0 mesmo, 2-2-2-3? É, vai dar 1-0, senhor. A gente tentou a análise de príncipe da 1-7, porém o 3 não deu. Pede. Claro, pode ser da 1-7. Patrulha 02. Autorizado o grupo de Zulu, Feira de Santana, 1 mil pés. Conforme a nota do plano de voo, decola da pista 1-0 do corredor forte. Transponder 5565 e o controle em 1-1-9-35. Yankee Zulu Fox. QNH 1-0, 1-5, reporte no ponto e 10 descida. Correto, confirma o PB no Pátio Militar, o Patrulha 02. O Patrulha 07 acionado, pronto para ataque. Autorizado da Golf decola com cruzamento da pista. Ou 1649 e tu chama ataque. Autorizado para ataque. Vai iniciar a decolagem. Repassado na altura, o 07. O Passareiro 2223, ponto de espera da 17. Passareiro 2223, está livre o táxi via pista 17 e na Lima, chame o solo 1219. Okay, via pista 17 lá na Lima, 211 vai chamar, obrigado. Escuta. Aguarda na posição 02, temos aeronave para táxi já no saída do Pátio 3. Certo, aguarda. No pátio 1, no pátio 3, índia, quando espera a pista 1-0, chama a torre, quando pronto, em 1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-5. Tem, pátio 3, pátio 1, em pátio 3, índia, quando pronto, espera 2-9-5-1500, gol, no pátio 5-9, obrigado. Alexandre, táxi, 4-0-2. Autorizado decolado ao tempo cruzamento para o 07. Solo, Salvador Passareiro 2223, saindo da carteira 35, ingressando no Taxi Lima. Passareiro 2223. Está autorizado o ingresso no Pátio 1, reportando através da posição 612. Pátio 1 reportará através do 612, né? O 1649 ainda mantém? O 1649 está autorizado, puxa na 02, chama táxi. Autorizado, portaria. O Patrulha 07, decolado aos 40. O senhor tem condições de modificar agora o transponder para 5564? Afirmo, 5564 no transponder, o 07. Ok, 5564 no transponder, o controle agora em 1935, boa viagem, Patrulha 07. Vai chamar 1935, 07, grato, bom serviço. Estou retornador, 1759, quanto espera no 0, pronto. Voou no 759, está autorizado a alinhar e decolar, então 1-0, o vento é 1-7-0 graus, 8 nós. Sente autorizado, alinha detonado plano 0, gol 1759. Então é 2, o 07, ele dá conforme plano, ingressou o corredor a pé, estima 1 hora e 10 de voo. Está mantendo 500 pés, 5564 no transporte normal. Bom dia, Patango Mike Bravo Uniforme, Foxtrot. Foxtrot confere para Patango Mike Bravo e Uniforme, Dennis confirmando. Paulo Afonso, nível 190. Negativo, tá pronto a Patango Mike Bravo e Uniforme, autorizado Paulo Afonso, nível 190, conforme rota do plano de voo. Decola da pista 107, primeira curva à esquerda, no perfil de saída Momo Froti. Momo Transição Froti. Transponder 5571, controle 119, decimal 35. Autorizado, Paulo Afonso, nível 190, decola pista 97, pela esquerda, Momo Froti. 5571, 1935, Mike Bravo Uniforme. Cotejamento correto, confirma o PD no PAD 5, Mike Bravo Uniforme. Eu não tenho passar para a torre. Gente, passa o PD no táxi e chama a torre para acionamento. 118, decimal 95, para matar o Mike Bravo e Uniforme. 5596, obrigado, Mike Bravo Uniforme. Patrulha 02, está presente, está autorizado, decolar do pátio militar, vento 160 graus, 079, tome a proa noroeste, proa de feira, e aguarde transferência de comunicações. Após Caça Prego, aí segui no Romo 262, Adel 262. Positivo. Alô, bom dia, 759, 1300, na Tael Leda Mótima. Bom, 759 é o controle, contato radar, prossiga como autorizar. 759. Possível approach, ótimo, senhor. Anotei a sua solicitação. Zero táxi, à direita, Índia, ponto de saída da pista no zero, chama a torre quando próximo o voo 1649, confirma somente o PLB. 47. Gente, chama a torre quando pronto no ponto de espera, 1195. Gostaria, senhor. Voo 1649. A proa de Feira de Santana e chame o controle 1935. Proa de Feira de Santana chamará controle 1935. Quem legal no 095, passarelo 2223 no voo. Ok, o céu pode estar na 10, com a mais 895, agora com 15, obrigado, bom trabalho. Controle o Patrulha 02. Patrulha 02. Decolou. Liberado pela torre, na sua escuta, está com proa de Feira de Santana, 02. Positivo, com a chamada da boa. Tá bom, não me abandonar. Táxi pronto, com 13:30 de autonomia, 9:30, meu bem, alterna Natal. No 2704, está autorizado o táxi, ingresso da parte 1, Índia, ponto de espera da pista no 0, chama a torre quando pronto, em 1-18-95, quem é legal no 0-95. No 0-95, inicia o táxi, ingresso da parte o Índia, 2895 a torre, o azul, 2704, boa noite. Novamente, médico. Vou no rebatório. 010, pronto? Tranquilo, passarei do 2223, a linha mantém a 10. E mantém a 10, 2223. Dois informe, livrando a zona de controle. Toma lá, livrando a CTR-02. Patrulha 07, informe, passando através do Falo da Mar. Toma lá, no através da, do Falo da Mar, 07. Solicitação foi do Kilo na Zona Fax. Positivo, autorizado. Autorizado na 649. Gol 1649. Afirmativo. Prossiga, gol 1649. Decolado na sua escuta, cruzando 2000, dial. 1649, a sua identificação. Autorizado, decolada 10, vento 130 graus, 08 nós. Estamos decolando da 10, parceiro 2223. Número 7, frequência livre, bom voo. Voo 649, contato radar estabelecido. O senhor tá saindo, tinha saído com o código da aeronave da Azul, o voo 2704. Em contato radar, prossiga como autorizado. Tem que sair do radar, é o voo 649. Passarei 2223, decolado, altos 48, chame o controle 1935. 1935, obrigado, Feliz Páscoa. Comente. Controle Salvador, buenas, passarei 2223, decolado na sua escuta. Passarei 2223, controle, contato radar, prossiga como autorizado. Ok, prossegue como autorizado no perfil da água, Aurelef. Toro 759, chame Recife 1251. 251 do 1759. Obrigado, bom dia, um abraço. Azul 2704 está autorizado a decolar, dá 10, venta 150 graus, 07 nós. Nice. Decolado 152, controle 1935. 1935, azul 2704, bom dia, obrigado. Bom dia. Agência 3830, aguarda a cota para Recife. Pouca de Maracaju. Maracaju. Azul 2704 é o controle Salvador. Está em contato o radar, suba como autorizado. Subindo conforme azul 2704. Positivo. Dois, prossiga. Positivo, frequência livre, bom voo. Se eu puder coordenar para o de Alepo ou de Vitória da Conquista. Anotei a solicitação. Obrigado. O 3330 pronto, copy. Prozero Recife, conforme nota do plano de voo, nível 330. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, no perfil de saída Puca, Jamaracaju. Transponde 5575, controle 119 decimal 35. Nova posição. Quem mantém a proa 40, azul 2704. Planejamento correto, reporta pronto para na posição no 0, tá 3830. Sete meia, 2704, já superou o tráfego informado, vou direto para o Romeu Fox 018. Direto para o Romeu Fox 018, azul 2704. Positivo. Autorizado para seguir a 1.500 pés, frequência 2345 para coordenação. Não, é porque a 1.500 pés poderá existir tráfego no espaço aéreo Gulf em contato rádio com esse controle. Preferencialmente, o senhor vai ter que manter as duas frequências. Controle Gol 2199-210-0, bom dia. 2199, bom dia. Desça para 2.500 pés, ajuste do 097, vou aí, corrijo. Ajuste 10-15, voe direto Duna para o ILS. O Gol 2199. No Duna, direto, Gol 2199, direto, obrigado. Confirmando a nave, chamou o copo, Gol 1372. 330 chamou para táxi, confirma? Sim, está autorizado, puxa, chama táxi. Juliette Serra, chame a torre, 1895. O Salvador, muito sul, bom dia, azul 4039, cliente da Fox, solicito o nível 340, Campinas. Bom, azul 4039, 30 Campinas, nível 340, conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva à direita, correção. Prefiro sair da El após voo Aleda, posição Mote, Michael Catango, Victor Alfa, transponder 5002, controle 19-35. Gente, o azul 4039, atrasado nível 340 para Campinas, saída da pista 10, curva direita da El, Leda Mote. O transponder é 5002 e 1935, contra o Cabral. Seguimento correto, reporta a posição na posição 01. Reporta a posição na 01, muito obrigado. Serra, não há tráfego no setor do aeródromo. Reporte final da 17, está livre o ingresso no circuito. Reporte final da 17, Serra. registrando 3830-150, Natal, 3 horas e 20. T330, autorizado o táxi, contorno grande parte, após índio, ponto espera da pista 90, chama a torre quando pronto, em 118 de sono. 90 no meia, T3830. Espaço Lima, ponte espera da 1018, 15, tá 3830. A passaria do passa 110 subindo. Esquerdo 219. Tráfico na sua posição. 11 horas, 12 milhas, 1 nordeste, 110 1500 na descida para 2500 aeronave da Gol. Superar. 2223. Tráfico esperando. 10, 299. De base para final, 97 para 7 gravado. Boa tarde, 7 autorizado o pouso. Na 17, o vento é 150 graus, 8 nós. Já está realizando a pista. Ele é ciente ao 04, frequência livre no corte. Informação em curso é Fox autorizado, Recife, conforme rota do plano de voo, nível 4, 1-0. Decola a partir da pista 1-0, primeira curva esquerda, perfil de saída Pucajé, Maracaju, transporte 5006, controle 1-19, decimal 35. Vente 410 para Aracaju, decola da 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, 5006 no transporte, 1935. Então, controle, voo no 372. Protegimento correto, reportar para o profissional 07. Corrida 3830. O DA 3830 está autorizado a decolar, dá 1-0, o vento 1-4-0 graus, 62 nós. Ali decola até 3830. Ok, 2199, desça para 2000, autorizado ILS. 2000 ILS, 2199. Carido 2223, chame Recife 1260. 260, boa. Zero decolado ao 08, controle 1935. 1935, 3230, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, tá 3230, decolou cruzando 1500, velho. 3830, o controle está em contato, radar prossiga com motorizado. 3830. O 2199 na final, chega até em torre 11895. 1895, boa. O 2199, 2 milhas do Índia Serra, estabilizado na 10. Pegou 2199, está autorizado o pouso na 10. Vento no 40 graus, 07 nós. Eu pouso no 0, vou 2199. Quem negar o 0900, o 4039. Atividade Índia, até o ponto 0 da 10, chamador 295, 10 no meio, aqui de 40, 39, 39, 1, boa tarde. avião do 4009 e é pronto, 4-0 da 1-0. Faz o 4039, a linha mantém 1-0. A linha mantém 1-0, 4039. No solo aos 1-3, direita 1-2-1-1. Zero, direita 2-1-1, boa. Gol 2199 livrou, chama antes da Juliette, autorizado Alfa. Alfa, chama antes da Juliette, 2199. Ingresse no corredor Interlagos, posteriormente rotatória para pouso e aguarde transferência. Acione Mike Bravo Uniforme, chama o táxi. Acionado, assinado para o táxi, na tela de carro. Azul 4039, decolado aos 14, controle 1935. 1935. Salvador Azul 4039, bom dia. Foi 4039, controle contato. Radar prossiga como autorizado. Como autorizado, 4039. O aeronave chamou o solo, é o gol 1095 para Confins? Exatamente, bom dia. Bom dia, autorizado Confins, conforme rota do plano de voo. No nível 360, decola da pista 1-0, primeira curva à direita no perfil de saída arbor, após voo a Elefa, transponda 5-0-1-3, controle 1-1-9-35. Está autorizado 360, conforme para Confins, decolando da 1-0, primeira curva à direita, presida arbor após Elefa. No transponda 5-0-1-3, controle de saída 19-35, ao gol 1-0-9-5, posição 4. Protegimento correto, chama para assinar. 1-9-9, livre ingresso, bate 1, na posição 09. Livre ingresso, na posição 9.